Alfa Juliette, posição 09. Alfa e Juliette para 09, voo no 39. Salvador, boa noite ao 4071. 471, contato radar decolagem, Supra nível de voo 380. Confirme. Supra nível de voo 380, saída da El Leda Bridge, azul 4071. 380, Lael, da El Leda, Leda Bridge, azul 4071. Confirme, TAM 3858? Afirmo. TAM 3858, autorizado Fortaleza, nível de voo 370, via Eupeso 119. Pistão no zero, curva esquerda, saída Momo, transição Frusti. Controle 1119, decimal 35, transponder 5064, proteja. Autorizado Fortaleza, 370, via Eupeso 119, decimalada 10, curva esquerda, na saída Momo, transição Frusti. Controle saída 19, transponder Salvador, TAM 3662, puxa acionamento 08. TAM 3662, livre acionário, estamos em pronto para o ataque. Autorizado, puxa acionamento, reportado ataque 3662. Guarda 3858. Na escuta 3858. Ok, sim, nós recebemos a informação agora do Centro Recife que nos passou que a pista, ok, de Fortaleza encontra-se impraticável. É, o motivo ainda nós não sabemos, mas nós só estamos repassando essa informação. Aguarde, escuta 3858. Turno chama Recife, chama 251, alterna 133, decimal 25. 251, alterna 133, decimal 25, voz ou 4071. Taxa 3662, 74 a bordo, 245, Sargento Fortaleza. Vai prosseguir via Pátio Índia e Alfa e no ponto de espera de Samará a Torre no 86. E para informação, a pista de Fortaleza, sua alternativa, encontra-se impraticável. Gente, o 3662, Pátio Índia e Alfa, 3662. 3258, mais informações sobre a pista de Fortaleza. Nós recebemos que seria uma aeronave assentada sobre a mesma e sem previsão de liberação, o 3858. Gente, o 3858 vai manter a posição, está em contato com a coordenação. Outra 3662. Confirme? Da 3662, informar um novo alternado, Recife. Ok, copiado, então 3662. Delta 3662, para sua ponte externa 0 São. Além da cola 3662, vento 170, 9 horas. Além da cola 90, então 3662. Oceano 6313, a sua notificação da CV, chegada a bons 3 mil pés, ajuste 1013. Negativo, Oceano 6313. O 9084 na proa de TAP. Salvador, Xané 6310, para pushback acionamento, passou 7. Que autorizado, comitado. Voo 370, sai da Puca Zipá. 370, Puca Zipá, pode voar, Puca? Da presente voa Puca, o Tão 3662. Querida Jambo, pode ser? Afirmativo, voa Jambo, Tão 3662. Na presente, direto o Jamo, tá 3662. Obrigado, senhorita. via Pátio Indianópolis, ponto espera torre 186, estado 0013. Autorizado, Pátio Indianópolis, torre espaço espera 186, estado 0013. 163, autorizado Galeão 360 via Pesolu 10, decola 10 com curva direita, saída da Eole da Brice. Controle opera em 1935, aciona 5066 com texto. Correto, condução de som e posicionamento, confirmo gay? Tá no 9, 09, sim. 545-2685-3-9-2. Prossigo, Guardião 07. Boa noite, web 5827. Solicitou o nível 240 para o Galeão, próximo. Confirmando o nível? 240. O 9084, Lívia LS, é possibilidade. Lívia LS, é possibilidade, 9084. Afirmativo, Dael Leda Brise para prosseguir via Pesolu 10. Tá ok, obrigado. Web 75827 já coordenado com o centro, o mesmo nos informou que o senhor terá que realizar uma CHZ, ok? Para modificar e prosseguir no nível 240. Mas pelo que me importa, aqui já foi realizado, tem um prazo para esse sistema? O senhor teria o horário da CHZ? Estabilizou, ILS, Capovista, Gol 9084. Gol 9084, complete não, ILS, torre 1-8-6. 2-6, TGA, 9084. Xanem 6313, desce a 2 mil pés, ajuste no 03, autorizado sinal ILS, ponto estabilizado. 2-1-0-1-3, resultado, puxa. Gol 9084, estabilizado ILS, se dá 1-0. Boa noite, 9084, reporte iniciar no baixar travado. Baixou e travou, gol 9084. 6313. Controle, boa noite, o web 6748, informação do... Objeto 6748, a sua identificação, desce via chegada mais de 2 mil pés, ajuste 1014. Top guia chamada até 2014, web 6748. visual, boa noite. O Xandé é 6310. Pode esperar, dá um 0 pronto, visual contrato no final. 6310, tráfego nacional, Boeing da Gol, após o mesmo ali, mantém, capoeira no 0. Após o tráfego ali, mantém na ONU 0, Xandé é 6310. Verificamos no sistema, 587, e realmente nós não recebemos nenhuma modificação da rota, ok? Nós não temos nenhuma modificação, temos a CHG que modifica a rota do senhor ou não. O senhor confirmando já teria o horário que foi realizada? Não, ainda não, estou conseguindo esse horário ainda. É, como vai mudar a rota também? Afirmativo. Olha, muito boa noite, eu sou o Xandé 6303. 19084, solo 54, chame no 209. 209, 84. Eu, Xandé 6310, livre decolagem, vento 1, centeno 89. Livre decolagem, vento 0, Xandé 6310. Xandé 6313, boa noite, aguarde pista livre, vento 1, centeno com 8. Aguardando pista livre, 6313 da Oceane. Faixa 8, alô? Ah, temos, senhor, 3 luzes de assistência, estando aí. Maravilha. Xandé 6310, submantenho nível 350, saída PUCA, contato radar na decolagem. PUCA, sobra 350, Xandé 6310. 029084. Juliette 0284.